prémio onde foi na qualidade de professor, certo? Foi. Pronto, o que é que... O que significa para si, claro? Para mim significou um grande orgulho o prémio que ontem me entregou a senhora Ministra da Educação, que foi o prémio professora, que estava relacionado com o desporto escolar. Havia alguns prémios de aluno, professor, e havia o internacional. E eu tive a oportunidade de receber o prémio professor por um trabalho que desenvolvi com uma equipe que ontem também recebeu. Ontem recebeu na gala do desporto escolar, recebeu o prémio internacional. E foi um orgulho muito grande, sobretudo porque uma escola de uma aldeia recóndita, uma escola de uma zona, de um conjunto de aldeias recónditas, do interior profundo, sagrou-se campeão nacional e foi medalha de bronze nos Jogos Internacionais. Mas representou sobretudo, e eu ontem dediquei esse prémio que me foi atribuído pelo Ministério da Educação, atribuiu sobretudo à minha comunidade educativa e atribuiu sobretudo a uma equipe que trabalhou muito comigo para que estes campeões, para que estes miúdos chegassem a este nível e patamar, que fossem campeões internacionais e medalha de bronze no internacional. E dediquei sobretudo por essas condições adversas, porque eram miúdos todos de um conjunto de aldeias. Isto é um trabalho de uma grande equipe. E esse trabalho de equipe foi sobretudo da comunidade educativa, mas um conjunto de pessoas. E por isso esse prémio não o senti como meu, não o senti individualmente, disse-me pouco. Disse muito mais porque houve um conjunto de pessoas que trabalharam neste projeto, desde o meu massagista, desde o roupeiro, até o João Jorge, o Soares, a escola toda. Foi um trabalho fantástico, que se calhar a minha comunidade não teve noção desse trabalho, em termos de dimensão, que os outros reconheceram, mas isso não há mal, porque esse, como eu disse, esse prémio é sobretudo de um conjunto de pessoas e não só meu. Eu creio nessa perspectiva e ontem tive a oportunidade de o dizer.